bota ré e vem de mim. Bota ré e vem de mim. Bota ré e vem de mim. Vem de mim. Som NG. Vem de mim. Bota ré e vem de mim. Esse é o CD oficial da equipe Caverna. É o DJ louco, DJ Naldinho. Bota ré e vem de mim. www.somg.com.br. Vem de mim.